que aquela noite dá de nada. Virou série de amor e tá na quinta temporada. Era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui gostando, gostando, gostando. Era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui amando, amando, amando. Era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui gostando, gostando, gostando. E era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui amando, amando, amando. Ula, ula, estourou! Devil Novaes e Melonico. Tamo juntos, meus parceiros. Fala na máquina, Thaís. E aqueles seus convites pra fazer aquilo de novo comigo. E pra quem achou que aquela noite dá de nada, virou série de amor e tá na quinta temporada. Era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui gastando, gastando, gastando. E era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui amando, amando, amando. E era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui gastando, gastando, gastando. Era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui amando, amando, amando. Era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui gostando, gostando, gostando. E era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fui amando.